para push back solamente na posição 5, gol 260. Controle usado, chame táxi, gol 260. Chama lá o gol 260. Mike Eco November para Belo Horizonte, nível 100 no pátio 3 da Guarda Cópia. Aguarda. Controle de Papatango, Juliette, Tango, Zulu. Paciente, passou Conde, ciente de informação, Mike. Salvador. Tenha o nível 080, reporte para descida. Aguarde a LS X-Ray sem glide para a pista 10 com os primeiros 1.200 metros impraticáveis, Juliette, Tango, Zulu. Tango, Zulu, Tom Jogo. Tango. Contato radar, serviço de vigilância, Juliette Tango Zulu. Agora já passada de Conde a 8 milhas. Tango Zulu. Pinfo 0235. Ok. afirmativo, Força Aérea 2325 está no pátio militar, plano instrumento para posto seguro no nível 100, solicita acionar. Tente, posto seguro 100, livre acionamento, aguardando cópia, Força Aérea 2325. Tente, livre acionamento, está aguardando para cópia 2325. Novembro, cópia. Papatango Mike Eco Novembro, autorizado Belo Horizonte, nível 100, via Whisky Uno. Decola da pista 10, deslocada 1.200 metros com curva à direita. Subida da El, transição coral. Frequência do controle 119.35, transponder 5032. Novembro é correto, pátio 3, chame para acionamento. Força Aérea 2325, cópia. Aguarde um momento, por gentileza. Gente, chame pronto. Chamará pronto, 2325. Salvador, gol 1260. 60, para a melhor terra do mundo, autorizada a linha decolada 10, 1 centena com 4 nós. Autorizado a ingressar em Dona Delta, via linha 10, livre decolagem 260. O 2325 tá pronto pra cópia. Força Aérea 2325, autorizado por seguro, nível 100, via Golf 677. Decola da pista 10, deslocada 1.200 metros, com curva à direita. Subida da El, transição coral. Frequência do controle 119.35, transponder 5056. Autorizado posto seguro nível 100, Golf 677, após a decolagem da pista 10 com os primeiros 1.200 interditado, curva direita, saída da El, transição coral, aciona 5056, está pronto para início de táxi, o Força Aérea 2325. Força Aérea 2325, confirme meu PLB. PLB 09. 09, está autorizado o táxi até a Taxway Hotel. Quando na hotel, chame torre 118.62. Tem um bom voo, Força Aérea 2325. 2325, autorizado o táxi até a hotel. Quando chama torre 118.6. Obrigado e um bom dia. Bom dia. Bom, 260, me escuta? 260. Levar controle 119.35, decolado aos 21. 935, bom dia. 45 milhas no ponto de descida de Papatango, Juliette, Tango Zulu. Confirme, pronto para a descida, Juliette, Tango Zulu? Afirmativo, 45 milhas, ponto de alto. Se mantém nível 040, no rumo de Pelô, da chegada a Ponte, o Juliette, Tango Zulu. 0, contato radar na decolagem, serviço de vigilância, mantenho 390 no perfil da saída PUCA, Gono 260. 390 PUCA, Gono 260. O Juliette Anguzulo copiou? Positivo, está presente, propõe mudança, prosseguir visual. Ficaram as regras 2-2 para a regra de voo visual, desça para o tráfego. Ajuste permanece no 013, Juliette Anguzulo. Juliette Anguzulo. Papatango, Whisky, Oscar de Fama. Valença, 1000 pés, 1 minuto pra cópia, Whisky, Oscar de Fama. Livre acionar reporte para o táxi, Mike, Eco November. Livre acionar, reportando com essa guarda no copy. Zero, chame Recife agora na frequência 126.85, alterna 2545. Bom, no 260. 1-2-6-4-5-2-8-8-1-6-2-0. Não, 1-2-6-1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 12685, alternado 12545. Bom dia. Tango Whisky, Oscar Uniforme, copia? Papatango Whisky, Oscar Uniforme, autorizado Valença, 1000 pés, decola da pista 17, com curva à direita, corredor Axé, frequência do controle 119.35, transponder 0113, Whisky, Oscar Uniforme. Oscar Uniforme, correto, confirme o POB. 04 a bordo, para acionamento de correção, para táxi e decolagem, torre 118.62, bom voo. Bom dia, está 3895, consciente da Mike, autorização Guarulhos. Então 3895, Guarulhos, portão 01, aguarde cópia, 3, confirma 340. Confirmo, 340. Gente. Papatango Mike, Checo 90, tá próximo táxi com 4 a bordo, autonomia de 3 horas e 30 minutos, alternando o então. Confirme o alternado e o POB do Mike Checo 90? 04, POB, alterna, confirma. Sim, Tenente Mike Eco 90, autorizado táxi, pátio 3, quilo, cruzamento da Alfa e manterá a posição na Delta, chamando a torre 118, decimal 612, tem um bom voo. 90, pode entrar aqui pela quilo, senhor? Fazer colagem? Afirmo, o táxi foi autorizado quilo, cruzamento da Alfa, Delta, chamar a torre 186, o Mike Eco 90. Salvador, bom dia, Papatango Esquiosque Uniforme, está acionado de São Xangá da Aeroespaço com 4 a bordo para o Dax. 02325, decolando 28, controle 1 no 9.35, bom voo. Chama agora controle 11935, grato, bom dia. Esquiosque Uniforme, pátio 5, ciente do acionamento, chama para o Dax. Está pronto para o Dax, Esquiosque Uniforme. 340, via Upper Whisky 50. Decolando a pista 1-0, deslocada 1-1200 metros com curva à direita, subida da EL, transição de NER. Frequência do controle 1-19-35, transponder 5061. Autorizado para São Paulo, Guarulhos, nível 340, este Upper Whisky número 50, vamos decolar da pista 1-0 com as restrições. Saída da EL, transição de NER, 1935, controle 5061, transponder para o TAN 3895. Correto, portão 01, no chame pronto para o pushback, acionamento TAN 3895. Chamará 3895. 1.200 metros impraticáveis, ajuste no 013, Webjet 6740. N13, o X-Ray sem flash, autoriza ITAP ou Duna? Utilizado no rumo de ITAP, após ITAP e Duna, Webjet 6740. Obrigado. Paulo, confirma a frequência da torre, Mike Eco November, do 183? 118, decimal 62. Tá, 62. Ali, mantendo 7. Torre, Mike Eco November, pronto, espera na Delta, pronto. O informe entendeu que tá livre, ingresso. Ali, mantendo 7, reporte pronto. O Whisky Oscar Fox. Ali, mantendo 1-7, vai reportar pronto. Whisky Oscar Fox. Mike Eco November, ali, mantém 1-0. Delta, pronto. Mike Eco November, ali, mantém 1-0. Ali, mantém 1-0. O mando plano estava para as 13 horas, foi apresentado ontem, aliás. Confirmar o horário da última? Aguarde cópia, Mike Eco Delta. Mike Echo-9 autorizado a decolar no 0, 120 graus com 09 nós. Mike Echo-9. Copia. Autorizado Manati 500 pés, decola da pista 17 com curva à direita, corredor axé, frequência do controle 119.35, transponder 0107. Agora 119.35, bom voo. TAP desse mantenha 2000. Vamos de Duna para o final, ILS, sem glide, objeto 6740. TAP 2000, Duna para o ILS, 6740. Bom, Mike, é com o Delta. 1917? Negativo, 1-0. Então, desça para 1.000 pés, reporte perna do Vedão 1-0. Juliette, manda o Zulu. Tente manter a posição. Certo. Omega com Delta, Manati, 500 pés. Livre acionamento, chame para o táxi. 306. Isso me informa, autorizado decolado no 7, 140 graus com 9 nós. Passando o vento a 1-0 de Papatango Juliette, Tango Zulu. Que reporte na vertical da, qual é só, no travesse da torre Salvador? Manda o Zulu. Uno 777 autorizado 320 para Porto Seguro via Upper Whisky 50. Decolando no 0, primeira curva direita, saída da L, transição de NER 5066, transponde o controle 119.35. 320 por 50, decolando 10, curva direita da L de NER 5066, transponde o controle 119.35. Confia apenas um nível. Copia 320. Gente, protegimento correto, 04, portão, reporte quando pronto. Será? Tirando base para final da 1-0, o tráfego estava avistado. Oriente, Tango Zulu. Controle de Salvador, bom dia, Papatango, Whisky, Oscar Uniforme. Que Oscar Uniforme, mantém o corredor axé, 500 pés de fome no farol da barra. Lateral, corredor axé, apenas confirmando 1.000 pés, senhor. Confirmo, 1.000 pés. Farol da Barra, Luiz Casca do Farro. Objeto 6740, autorizado sinal ILS sem glide, informe localizador. No passo 060, estava em 1935. 1935, Salvador, Renato 060. Oh! Juliette Tango Zulu vai prosseguir na plana do vento que eu tá aguardando a local o trem. Comandante, então informa o senhor que tem um aeronave já aproximadamente a 4 milhas de duna. É um Boeing da Webjet, ok? Não se afaste muito e reporte tirando base. Positivo, vai fazer aqui no lado da rotatória, vai curvar aqui à direita, aguardando. Então reporte quando pronto para prosseguir para a aproximação da 1-0. Juliette Tango Zulu. O Tango Zulu mantenha-se no setor agora norte, ok? Aguardando para prosseguir para a final da 1-0, a 1 no Mickey Stage. Positivo. Bom dia, tem 40 graus, inicial, 360 pela esquerda de Papatango, Juliette, Tango Zulu. Cliente Juliette, Tango Zulu, reporta se está na final do 1-7 para prosseguir para o 1-0. Juliette, Tango Zulu. Passa o 360 curto, Tango Zulu, ok? Ok. Salvador, Buenas, Webjet 6740, 1700, visual. Buenas, avistado, Webjet 6740, contato de aproximação. Então, tá autorizado o pouso na 1-0, cabeceira locada, primeiros 1-2-0-0 metros. O ajuste no 0-3, vento agora de 1-0-1-1-0 graus, com meia nós. Livre daqui, 10, 6740. Check o trem. Passo pra lá. Informa o tráfego a 4 milhas, setor norte, ao Charlie 402, não interfere na sua aproximação. Excelente, obrigado. Bom dia, 1-7-7-8-4, pushback, fundamento. Número 2, aguarde, voo 1-7-7. Aguarde. Avião pronto, cópia. Afirmativo, senhor. 3191 está autorizado, Galeão 380, nível via UP Zulu no 4 até Tuquim, após Zeper Alpha 317. Decoladão no 0, primeira curva direita, saída da EL, transição Blaze. 5070, transponder o controle 119.35. Autorizado Galeão, nível 380, via superior Zulu 14 até Toquim, depois superior Alfa 314, saída da EL, transição Bless, aciona 5070, controle 119.35.